meu Jesus me encontrou, o meu viver se transformou. Toda a tristeza que havia em mim, o meu Jesus tirou. Hoje a alegria então habita em meu coração. Cristo pôs em mim um novo dom, e hoje um sentimento bom me faz continuar a prosseguir na vida os passos meus. E foi Jesus que me reconduziu até Deus. E não existe outro igual. Jesus Cristo é o sol e me deu a paz maior. Tudo que eu sonhei em Jesus eu encontrei. Não existe outro igual. Jesus Cristo é o sol e me deu a paz maior. Tudo que eu sonhei em Jesus eu encontrei. Cristo derramou em meu viver uma enchente de poder, e que transborda onde quer que eu vá, seguindo os passos seus. E foi Jesus que me reconduziu até Deus. E não existe outro igual. Jesus Cristo é o sol e me deu a paz maior. Tudo que eu sonhei em Jesus eu encontrei. Não existe outro igual. Jesus Cristo é o sol, pois me deu a paz maior. Tudo que eu sonhei em Jesus eu encontrei. E não existe outro igual. Jesus Cristo é o sol e me deu a paz maior. Tudo que eu sonhei em Jesus eu encontrei. E não existe outro igual. E não existe outro igual.